tem por que não perdoar. Se aliar à solidão, contrariar uma paixão. Pra que chorar e machucar o coração? Você é a diva mais linda, minha pedra preciosa. Eu faço de tudo na vida para te reconquistar. Esse amor que eu sinto há tempos é somente você quem renova. E assim nesses meus pensamentos é só você quem está. Eu e você livre a voar pela linha do horizonte. É de I'm